Já troquei as escovas de dentes, agora a nossa cama é de casal. Olha eu falando no plural. Deixei o tututu da balada pra seguir as batidas do seu coração. Isso eu não esperava. Pra quem só gostava de farra, olha eu aqui, final de semana. Telecine, fast food, cama. Foi sobrenatural, parece simpatia. Tô fazendo coisas que antes não fazia. Bastou você me olhar pra me apaixonar. Eu não queria mais a sua boca. Me hipnotiza, eu não sabia. Pra me apaixonar, pra me dominar, eu nem queria mais a sua boca. Me hipnotiza, eu não sabia. Involuntariamente eu te queria. Portal do Arrocha. Pra quem só gostava de farra, olha eu aqui, final de semana. Telecine, fast food, cama. Foi sobrenatural, parece simpatia. Tô fazendo coisas que antes não fazia. Bastou você me olhar pra me apaixonar, pra me dominar. Eu nem queria mais a sua boca. Me hipnotiza, eu não sabia. Pra me apaixonar, dominar, eu nem queria mais a sua boca. Me hipnotiza, eu não sabia. Involuntariamente eu te queria.